Quando é assim ela me fez inspirar. Quando é assim ela vai se apaixonar. Quando é assim eu tô afim de me entregar. Mas pra mim não vai rolar. Sei lá, sei lá, sei lá. Prometeu pra mim que só comigo ia ficar. Outras mulheres eu já nem quero pegar. Tô insistindo, não deixe o tempo passar. Não dá mais pra aguentar. Não dá, não dá, não dá. Eu acho que essa mulher tá me iludindo, hein. Já tá na hora, na hora, na hora de tu sentar. Já tá na hora, na hora, na hora de tu sentar. Já tá na hora de tu sentar. Se entregar, ah, ah, ah, ah. Já tá na hora, na hora, na hora de tu sentar. Já tá na hora, na hora, na hora de tu sentar. Prometeu pra mim que só comigo ia ficar. Outras mulheres eu já nem quero pegar. Tô insistindo, não deixe o tempo passar. Não dá mais pra aguentar. Não dá, não dá, não dá. Já tá na hora, na hora, na hora de tu sentar. Já tá na hora, na hora, na hora de tu sentar. Já tá na hora, na hora.